Saudações, fizemos uma gravação aqui sobre a luta feminista com a Gil e a professora Sabrina. Foi uma conversa muito boa, foi feita em março, só agora a gente está podendo publicar os episódios, vai ser em 3 partes. Hoje vocês ficam com a primeira delas. E lembrando que se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar e-mail para contato@politicast.info e que temos um canal no Telegram também, @politicast. Isso aí, fiquem com o episódio. Eu sou o Carlos Galvino e hoje estou com as convidadas... Gil Santos. Sabrina França. E vamos lá. Está começando o Politicast. Hoje a gente está aqui para falar da luta feminista. E para começar, é importante a gente definir primeiro o que é feminismo, né? O que vocês entendem por feminismo? Bom, eu particularmente entendo o feminismo como a luta pela igualdade de gênero, né? A luta pela igualdade dos nossos direitos enquanto seres humanos, né? Enquanto homem e mulher, né? Que todos nós tenhamos os direitos iguais. Que todos nós... Para além dos direitos, né? Para que a gente seja respeitada, né? Que a gente seja respeitada e possamos ter lugar de fala. Eu acho que basicamente é isso, a luta pela igualdade. No caso, eu também penso como Gil, né? O feminismo, na verdade, ele não deveria ser só algo circunscrito às mulheres, né? Mas deveria ser a luta de todos os seres humanos, porque de fato. Assim, o feminismo é uma causa de igualdade de direitos, né? Então essa deveria ser uma bandeira de todos os seres humanos, né? Então, o que o feminismo luta? Luta contra a opressão, né? É a luta em geral sobre todos os oprimidos, né? E específico sobre uma categoria que é historicamente oprimida, a mulher. Então, é dessa forma também que eu vejo o feminismo, né? Isso. Eu acho que o feminismo está, a luta feminista está muito ligada ao patriarcado, que houve épocas na história que era o matriarcado, que as culturas não eram dominadas por valores masculinos de guerras e de, né, de sobrepor, como é que se diz, de oprimir os outros, né, de ganhar pela força, como é hoje em dia. Eu acho que essa condição assim, de opressão para a mulher é tão antiga quanto essa mudança do matriarcado para patriarcado, que aconteceu há muito tempo, né? Então, a luta e a resistência contra isso também acredito que seja bem antiga. Então, a gente entende que a luta contra o machismo, ela vem de muito tempo atrás, né? E o machismo, ele não começou, não é algo novo, não é algo novo, né? A dominação do homem sobre a mulher, do patriarcado, do homem sobre o homem, ele surgiu justamente a partir da propriedade privada, né? Quando o homem, ele começa a... Começa a estruturar a sociedade em classe, né? Sim, sim, sim. Hierarquizar, né? Acho que tem a ver também com a percepção de como funciona a geração da vida, né? Que antes os homens mais primitivos, a humanidade, não homens, né? Gênero, sim. Homens espécie, eles tinham a percepção de que a mulher gerava vida. Isso. Né? Aí, a partir da percepção de que o homem tem um papel nisso, eu acho que se começou a tentar criar restrições, limitar a mulher para ter um controle sobre o que a mulher cria, né? Ou não chega tão longe na assim? Justamente na época primitiva, né, os povos originários, geralmente as atividades, elas eram divididas, né? Elas eram divididas sem questão de distinção de gênero, né? Só que aí, com o surgimento da questão da propriedade privada, aí é que vai começar a mulher a ser atribuída nas atividades domésticas, né, do lar, o homem a... a ser o responsável por manter, né, manter a questão da família, né, a ter também acesso a trabalhos que a mulher, majoritariamente, ela não tinha acesso. Né. Assim, eu vejo assim, que é difícil a gente precisar, né, historicamente, quando isso começou, mas de fato o que eu acho que o mais importante a gente observar nessa questão é que os nossos papéis em sociedade são dados em sociedade, né? Então, são construídos socialmente, né? Então, essa questão, a princípio, talvez por como o Carlos falou, né? Pela mulher ter esse papel da fertilidade, né? Biologicamente, ela é o ser que gera a vida. Talvez em sociedade, a vida em sociedade, isso foi atribuído como identidade, né? Como única identidade para se dizer o que era o gênero feminino inicialmente, né? Aquele ser dotado da fertilidade que vai gerar a vida. E isso, a fertilidade foi muito ligada ao ambiente doméstico, né? Então a mulher ela ficou circunscrita ao lar, né? Às questões da casa, né? Então isso se construiu socialmente, né? E o homem, o domínio do homem ficou o domínio da rua, né? O domínio do que não era do âmbito doméstico, né? Então acho que a maternidade, o fato da mulher ter esse ser, né, biologicamente diferenciado, atribui isso à questão da maternidade e, por extensão à maternidade, às questões domésticas, né? Então, eu penso que essa questão da identidade sobre o feminino, ela está muito ligada a tudo isso, né? Foi dado em sociedade, né, esses modelos, né? Sim. E a partir do momento que a sociedade, ela vai, né, se aprimorando, né, e principalmente no modo capitalista, a reprodução ela fica ainda mais evidente, né? Então, consequentemente, a mulher ela não vai, ela não avança no sentido de que ela vai ser respeitada, vai ser garantido os direitos dela, ela não vai ter as mesmas atribuições que os homens, né? Se ela tá na casa, no âmbito doméstico, quem está na rua ou na luta política disputando os espaços políticos não é ela, é o homem, né? Então, se ela está desde o início, né? Se ela é colocada nesse lugar. Então, é muito difícil ela se ver nesse outro espaço político, né? E mesmo que ela queira, né, adentrar nesse espaço... depois que isso se constrói socialmente, né? Aí há uma barreira, infinitas barreiras que são criadas, né? E quando mesmo assim ela consegue, essas barreiras elas são ainda mais ferrenhas, né? Para que, de alguma forma, ela venha desistir, enfim... ou seja retirado, como foi no caso da Marielle, né? Ela mesmo se vê, né? Eu acho que passa um grande desafio começando a mulher mesmo se notar, né? Que o espaço doméstico é um espaço que foi construído para ela. Não que ela tenha nascido, né? Sim. Por causa do DNA dela, biologicamente você é a mulher, biologicamente você, o seu espaço é esse. Mas esse espaço, ele construiu-se em sociedade e até mesmo a mulher romper com isso, né? Com essa... se perceber em um outro espaço, né? Que ela é dotada de estar em um outro espaço, um espaço político, né? Sim, é difícil para ela, né? É justamente a questão do processo de naturalização, né? O sistema, ele reproduz de uma forma tão devastadora que faz com que a gente tenha essa crença de que o nosso lugar é na cozinha, o nosso lugar é restrito a determinados lugares. A gente há profissões, não pode ser, isso, há profissões, né? Geralmente as profissões que têm um melhor salário, né, uma maior interesse do mercado acabam sendo ocupados por homens, né? Por homens, sim. Você pode ver questões de médicos, advogados, juízes, né? Falar em médico, acho interessante a posição médico-enfermeiro, né? Porque enfermeiro, tradicionalmente, é mulher, sim. E médico, tradicionalmente, é homem. É homem, né? E os dois atuam na saúde. E se você for analisar, o enfermeiro trabalha muito mais do que o médico, né? Isso é histórico, né? Por ser histórico, é difícil a gente precisar quando começa... que passa pela própria invisibilidade da mulher na história, né? Que a mulher seria um ser inferior quando olha na história, porque ela não tinha tantas mulheres pintoras, tantas mulheres escritoras. E quando, de fato, a gente percebe que em sociedade, né, esse papel que foi dado à mulher do âmbito doméstico, a limitou desses outros espaços, né? Que até o começo do século XX, a mulher ela era analfabeta, ela não podia... se não alfabetizar, acesso, né? Se não tivesse autorização do marido, isso, né? Ou do pai, né? Ou do pai. E se escrevesse para nem para publicar, tinha que ter essa autorização. Era do homem mais relevante, né, da vida dela, o que aguardava, né, que tinha a guarda dela. A guarda. Ela era considerada incapaz, né? Se não tivesse pai, seria marido, se não fosse casada, era o irmão mais velho. Sempre o homem né? da qual ela está vinculada. A posse, né? E tanto que algumas escreviam, publicavam, mas o nome que aparecia era do marido também, né? Se eu não me engano, até quando finalmente foi permitido o voto feminino, tinha essa ressalva também, né, no Brasil. Não era simplesmente estar liberado. Só era permitido desde que o homem que detém a guarda da mulher autorizasse, né? O pai autorizasse, o marido. Né? Não era simplesmente liberou. Sempre ela teve sobre esse domínio, né? Essa posse, né? Na verdade, essa posse. Sim. O corpo, né? E daí os espaços, o que ela seria, o que ela poderia ser, tá limitado por um olhar e por uma posse de alguém que não é ela. Que não é um outro, é né? Outro. Que é o homem, né? É o homem, é o companheiro. E você vê isso justamente quando você vê quando você se depara com aquelas expressões, né? De que é mulher de amigo meu. É homem. É homem. Ou então, mulher casada pra mim é homem. Né? Poxa, a gente tem que ser. Só né? respeita se for homem. Só respeita se a gente tiver, né? Uma condição de ser a mulher de alguém, de um amigo, de um né? próximo, né? É. Também, eu tinha visto não respeita outra coisa. Porque você é mulher. Respeita porque você tem um homem ao seu lado. Homem, né? Você respeita o homem, na verdade, não é a mulher, né? É. Tem essas duas coisas, né? Só respeita se a condição for. De já ter alguém que seja dono e de tratar como homem, para poder respeitar, né? As duas agressões desse ato. É. Ela não é respeitada em nenhum deles, né? O amor que é respeitado. Infelizmente. É. Aproveitando, tem uma coisa que eu tava percebendo, que como a gente não colocou na pauta, aproveitar o momento, que acho que tem a ver. Que os principais xingamentos que a gente tem são tentando atacar alguma coisa de mulher, ou a condição de mulher, ou alguma mulher no entorno da outra pessoa. Existe xingamento que não vai por esse caminho, como canalha, né? Isso assim, mas eles não têm muito peso. Sim. Os que têm peso, ou você vai atingir a mãe da Sim. pessoa, ou vai atingir, puta, né? Ou vai atingir a esposa, né? A fidelidade da esposa, sim, ou vai atingir a natureza, sua natureza de homem, né? Porque você se comporta como mulher, vai dizer que você se comporta como mulher. Sim, de uma forma ou de outra você está atingindo o homem não a chora, posição de mulher. Né? No xingamento, vocês anotaram? Homem não chora, quem chora é mulher. Quem chora é mulher. Né? Tudo que é, você percebe que tudo que é inferiorizado e é, né, pejorativo é relacionado à mulher. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da sexualidade, né? É muito interessante, por exemplo, na nossa cultura. O que é o homem sexualmente ativo, né? Sim, é o garanhão, é o tigrão, é o tourão. O que é que a mulher sexualmente ativa? Ela é a piranha, ela é a galinha, sim. né? Então, sempre esse olhar pejorativo, né, que a gente está dizendo pejorativo, esse negativo sobre a atitude e o comportamento feminino, né? Isso. Duas interpretações diferentes, né, para um mesmo ato, dependendo mesmo de quem praticou, se é homem ou mulher. Se é homem ou mulher. E geralmente o homem que sai com várias mulheres, ele é o garanhão, né? É o garanhão, Ele é o garanhão. Se você vê uma mulher conversando, às vezes até com, enfim, um grupo de homens, ali ela já é uma puta, né? Não tem o que fazer, não tem um prato para lavar, não tem uma louça. Na verdade, a nossa sociedade, inclusive, distingue, né? A mulher de casar e a mulher de comer, né? Isso. Como existisse essa distinção, né? Você pode estar nessa classificação de comer, mas você não vai ser de casar, né? Não vai ser de casar. E isso tudo tem a ver também com o controle sobre a expressão sexual, né, da sexualidade da mulher. Isso. A mulher de casar, ela não é uma mulher que ela pode ser espontânea sexualmente, ela tem que ser, né? Recatada, né? Tem que estar dentro de casa, tem que saber cozinhar, tem que saber fazer todas as atividades domésticas. Bela, recatada do lar, né? Isso, bem... Um estereótipo, né? Voltando, né? Essa luta é antiga, mas existe, o pessoal costuma classificar a luta feminista em ondas, né? Isso. Eu sempre me perco nessa parte, quais foram as ondas até agora e qual foi a primeira e as seguintes, né? E até a atual. A primeira grande onda foi em torno da questão do sufrágio universal, né? O direito da mulher ao voto, né? Votar, eleger, né? os seus representantes. Isso lá no começo do século XX, né? E essa luta do sufrágio, ela vai, historicamente, ser associada a uma outra luta. Ela vai estar dentro de um outro contexto, que é um contexto também dessa mulher trabalhadora, né? Aí a gente lembra muito da Rússia. Aliás, operárias na Rússia, que eram a maioria de mulheres naquele contexto, que era um contexto de guerra, né? Os homens estavam nos campos de batalha, as mulheres estavam no chão de fábrica. E as mulheres ali na Rússia, elas iniciaram um movimento, né, a favor da questão da paz e do pão para os filhos, né? E nesse contexto de luta das mulheres operárias, né, tinha também essa pauta do movimento feminista, que era o direito ao voto, né, a votar, né, sufragistas. Isso seria a primeira grande onda, né, sim, do movimento sim. feminista, né? Posteriormente foram surgindo novos casos, né? Eu acho que as mulheres trabalhadoras, elas começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, né? Redução da carga horária. E aí foi quando elas começaram a perceber a necessidade de se organizar, né? Para lutar e reivindicar esses direitos, que foi justamente nesse período da Revolução, né? Da Revolução Russa, 1917. As mulheres proletárias de São Petersburgo, elas começaram esse movimento que tomou uma grande adesão não só na Rússia, né, mas como em outros países. Diferentes formas, né, as mulheres foram aderindo, umas com mais restrições por conta do alto índice de repressão. E aí, a partir do momento que elas começaram a se organizarem, né, a realmente a parar as atividades e se imporem, foi quando que elas conseguiram atingir o objetivo, que era o direito não só ao voto, mas também a outras pautas que tinham em jogo, que no caso era pela igualdade salarial, né, também pela redução dos horários, da carga horária de trabalho. Porque a mulher, né, naquele contexto já, em todo contexto, que isso também é histórico, né, mas naquele contexto ela tinha muito fortemente essa dupla opressão, né? Ela era oprimida na fábrica, porque ela trabalhava e não tinha os mesmos reconhecimentos em termos de direitos de horas trabalhadas, da remuneração salarial, como também ela era escrava, né, do trabalho doméstico, né? Então ela chegava em casa, assim como também ainda hoje nós temos essa realidade, ela também tem uma maratona de tarefas a cumprir. Inclusive, nesse contexto, né, quando a gente olha, por exemplo, as propagandas da época em torno da sociedade mesmo não estimular as mulheres à luta, a gente percebe que as propagandas eram em torno disso. Ó, se sua mulher está lá o dia todo na luta, quando chegar em casa vai estar o fogão, né, a pilha de roupa, né, se acumulando. Eram, inclusive, propagandas que circulavam na época para desestimular, né, retratar para que o homem, né, que estava em casa não desse força a essa adesão da mulher na luta, né? Então isso é muito forte, né? A segunda grande onda é ali na 1930, né? Que já vai uma discussão em torno da questão do biológico, né? Então, a mulher, ela é mulher por quê? Porque ela nasce mulher? Não, ela não nasce mulher. Ela se constrói, né? E essa construção, ela é social. Então, a segunda grande onda do feminismo é tentar desconstruir isso, né? Que a mulher, ela não tem ela não vem no DNA da mulher dizendo, olha, ela é cuidadora, né? Ela vai ser a pessoa do âmbito doméstico, ela, né? A maternidade é o fim dessa mulher, mas que ela se constrói, esse feminino se constrói, né? E aí, né, de acordo com o tipo de sociedade existente, no caso já tratando do sistema capitalista, ele vai imprimir, né, ele vai já vai traçar qual é o espaço da mulher, já vai delimitar ali o espaço da mulher, né? E aí você vai ter uma sociedade extremamente machista, extremamente opressora, patriarcal, né, em virtude do modelo socioeconômico que a gente vive, né? E aí você vai ver que a mulher já é atribuído as atividades dela já especificamente minoritárias, né? Já são aquelas atividades que do seio familiar, né? Já, a mulher, ela já é já programada. Você vê quando a criança, a menina, né? Ela já, ali desde a infância, ela já é ensinada a cuidar de uma boneca, porque posteriormente ela vai cuidar, né, de uma criança. Ela está sendo ali preparada para, né, a maternidade. Ela vai ali só ter brinquedos atrelados a questões de maternidade, de fogão, né, então atividades domésticas. E os meninos já são mais preparados para a questão de brincar de carro, porque ele já vai entender mais de automóveis, né? Vão se dedicar aos estudos mais para a questão, para ser advogados, e, enfim, médicos, para assumir cargos de direção. Você vê, é muito grande, principalmente no ensino fundamental, no ensino fundamental 1, o índice de professores do sexo feminino em sala de aula. Né? Porque no ensino fundamental 1, majoritariamente são crianças. E crianças, a sociedade, ela tem, né, esse entendimento de que o cuidado, a mulher tem mais cuidado com a criança. Né? A mulher tem paciência, que na verdade não é paciência. É mais, né, parecido com a atividade doméstica de cuidar dos filhos. Sim, né? É tanto que às vezes quando tem um professor homem, né, ele também... As pessoas às vezes ficam até desconfortáveis, né? Um professor homem num jardim de infância. Há, né, uma certa restrição, né? A própria mulher, ela ignora, né, o fato de ter um homem no jardim, no ensino fundamental 1, porque não tem uma certa confiança que esse sistema ele reproduz. Ele imprime na gente, naturaliza costumes e formas de. A gente sociabilizar, né? Isso. Porque assim, a gente pensa assim, que é tão ingênuo, né? O brinquedo, a gente dá o fogãozinho, sim, o ferrinho, dá, sei lá, a boneca, né? Ou dá o carro, a arma, a bola pro menino, mas de fato isso tem isso, um peso, né? Tem um peso, direciona papéis, sim, sociais, né? Sim, sim. E direciona, inclusive, questões de identidade. Sim. Porque quando a gente olha as profissões, por exemplo, a mulher motorista, né? Uhum. A mulher aviadora. Sei lá, uma mulher advogada, né? Apesar de que hoje é mais comum. Isso penetra a nossa sociedade, né? E isso dificulta uma questão da identidade, né? Porque a identidade ela é criada a partir de modelos. Uhum. Se a gente não tem modelos de mulheres, por exemplo, sendo aviadoras ou delegadas, né, tão facilmente na sociedade, o que é que uma menina, né, ou uma criança, uma jovem vai idealizar e pensar, né, que pode ser, né? Então isso também limita o papel da mulher em sociedade, né? É uma referência, né, aparentemente inocente, mas que está, na verdade, conduzindo a essa questão mais ampla, né? Sim. O papel de naturalização do sistema capitalista, ele é praticamente um câncer, né? É praticamente um câncer. E ele adentra e atinge a todos, né, que estamos inseridos nessa sociedade. E até a gente mesmo que tem consciência, né, consciência de classe, consciência da ordem mesmo do sistema, a gente aí se pega reproduzindo, porque nós estamos inseridas e fomos criadas, né, justamente para reproduzir a ordem do sistema. Eu tive um diálogo com um homem, né, um conhecido meu, e ele me falou o seguinte, que ele é caminhoneiro, e ele falou o seguinte, eu tô muito, muito, muito, enfim... puto, né? Porque as mulheres, elas estão tomando o nosso emprego. As mulheres estão tomando o nosso emprego porque elas estão trabalhando de caminhoneira e recebem menos e elas aceitam isso. Então, eu fiquei analisando assim o discurso dele, tipo, nossa, a gente é culpado por aceitar o trabalho que é imposto a gente, porque a gente não tem, a gente tem, infelizmente, que se submeter a ele para poder, enfim, manter, né, manter às vezes a própria família, então manter as nossas necessidades básicas. A gente é culpada, a gente é inferiorizada, né, porque já olha, é uma mulher que é caminhoneira. Você foi colocada naquele lugar, não foi você que escolheu. Sim, não é você que escolheu. E, enfim, e mesmo que escolhesse, é algo que, assim, é surreal, uma mulher caminhoneira, né? Ali é uma atividade majoritariamente de homem, né? Quando é do sistema que está pagando menos para as mulheres. É da mulher que aceita. É da mulher que aceita, né? É. E é interessante que essa questão, né, ela perpassa tantas outras, ela perpassa, por exemplo, a questão dos chavões, né, que a gente cria e da sociedade, como você falou da mulher caminhoneira, estava lembrando aqui, né, das piadas, né, mulher no trânsito, perigo constante, né, como a mulher ela fosse, inclusive, biologicamente inferior para... Que é um homem, dirigir um homem, isso, né, de forma capacitada. Não entende de carro, quem tá, e quem entende de carro, né? É o homem, né? E vem os estereótipos também juntos, né? Porque quando falam de mulher caminhoneira, já vem aquele, como é uma profissão masculina, então ela deve ter aquele aspecto de estereótipo sapatão, que é cabelo curto, forte, né? E quando de fato a gente tem, por exemplo, eu tava vendo aqui, né, das companhias de seguro, de cada 10 mortes fatais no trânsito, uma apenas é de mulher, né? Então, o seguro para a mulher é mais barato. E quem diz isso é o próprio capital, né? Pois é. Mas, culturalmente, nós temos essa questão abstrata, né? De que a mulher, ela é incapaz, né? Ela não é tão capaz quanto o homem de exercer determinadas tarefas, né? Determinadas atividades. E isso passa pela aquela ideia do sexo frágil, né? Sim. A mulher como o sexo que é frágil, né? É. Quando de fato a gente sabe que não é bem assim, até biologicamente mesmo, né? Estava lembrando sobre a questão das infecções, né? A mulher ela tem menos infecções, por exemplo, de que sobrevive, na verdade, a quantidade maior de infecções na primeira infância do que os homens. Aí até a gente vê aquelas imagens de filme, né, que tá passando frio, o homem tira o casaco para dar à mulher, né? Isso. Se fosse de fato a realidade biológica, era para a mulher dar o casaco para o homem, porque a mulher era mais resistente, inclusive, à infecção na fase adulta por causa dessa condição na primeira infância, né? Mas nós somos vendidas na sociedade como sexo frágil. Como sexo frágil. E a gente pode analisar justamente nessa imagem que você colocou agora, né? O homem, ele tira o casaco e dá a mulher, aí já vem aquela questão do cavalheirismo, né? Tá dando ali, tá protegendo a mulher. Gente, nós não precisamos ser protegidas, né? Isso passa uma imagem de que é um cavalheirismo, só que na verdade é um machismo implícito, né? Que tá dizendo que a mulher é incapaz, né? Isso, ela é incapaz, ela tem a poça d'água, bota o casaco. Porque ela é incapaz de perceber que ela pode dar a volta na poça d'água, né? Então, na verdade, está dizendo que o cavalheirismo é um disfarce. É um disfarce. É um disfarce para... É uma proteção de deboche, né? Você deboche. Trata, se for analisar bem, trata a pessoa como incapaz. Abrir a porta do carro. Ela é incapaz. É, não tem força. A mulher está na rua, né? Então o homem está andando com ela, ela vai na calçada, ele vai na rua. Porque ela é totalmente desatenta que não pode ver um carro, né? Isso. Quando de fato a gente vê no âmbito doméstico, que o homem tem essa dificuldade, às vezes, de achar um objeto em casa, né? A gente tem mais essa percepção, essa visão, não sei se é periférica ou o que é, de fato. Mas a gente tem mais essa percepção. Mas, assim, também tem uma questão muito interessante nisso, é que essa sociedade que bota, que coloca a mulher nesse lugar, né? A gente pode falar também, que também, às vezes, coloca um peso sobre o homem. Sim, né? Na verdade, quando a sociedade capitalista, ela impõe ao homem a condição de machista. Né? O homem não pode falhar, né? Isso, o homem não pode chorar. O homem não pode falhar, o homem não pode chorar, o homem não pode fazer atividade doméstica, porque senão ele vira mulher, né? Se o homem está cuidando do próprio filho, já escutei várias, tá de babá, né? Sim. Quando de fato ele também é responsável pelaquela vida. Não tá ficando em casa pra mulher curtir. É, a mãe, né? Nunca tá de babá, né? É o papel natural, entendeu? E também, assim, ser o provedor, né? Um peso muito grande sobre o homem de ser o provedor. Hoje é bem que já está mudando, mas assim, ainda tem nessas sociedades, né? Sim, conservadora. Ainda tem essa cultura, né? É. Se a mulher trabalha porque tá alguma coisa errada, né? Se trabalha pra quê? Pra ela... De repente, fazer o quê, né? Até a fidelidade da mulher, ela entra em dúvida, né? Sim, sim. Sobre a questão da constituição, tanto do homem quanto da mulher, é justamente naquele período mesmo de criança, sabe? Aquele processo ali onde a criança está aprendendo, ela está aprendendo a falar, então ela vai ouvir comentários machistas e, consequentemente, ela vai reproduzir, né? A menina, ela vai ouvir que ela deve sentar com as pernas fechadas, porque não pode, mas o homem, ele pode sim sentar da forma como ele quiser, porque ele é um homem, né? O homem, ele vai estar ali sendo privado também, né, de fazer, realizar atividades domésticas, porque não são atividades para ele. Então, consequentemente, né, a forma como o capitalismo, ele é reproduzido, né, ele é traçado justamente para manter esse nível de opressão do homem sobre a mulher. Sobre a mulher. A própria mulher como... do capitalismo, né? Essa opressão, opressão em várias formas. A opressão, reprodução... E consequentemente, é a mulher que nesse sistema capitalista que alimenta a família, né? Sim, que está lhe dando da força a força de trabalho, né? Ela é ela que, e de fato é, quando a gente percebe, por exemplo, no caso dos migrantes da cana, né? A gente está falando, a gente vê assim, que quem sustenta, por exemplo, muitos desses trabalhadores é a mulher que fica em casa, né? Cuidando dos filhos, ela às vezes que cuida da roça. Aconteceu muito isso, por exemplo, também no período de guerras, né? Historicamente, sabe que a mulher que ficava sustentando... O homem vai, né, pra guerra, e a mulher fica ali mantendo a casa, se virando nos 30 pra... Quando ele voltar, né, ele vê que o filho cresceu, que, enfim, as coisas aqui se encaminharam enquanto ele estava na guerra lá defendendo... Ou seja, o papel da mulher, né, nesse âmbito doméstico que a gente está falando, ela serve ao capital nesse sentido, né? Serve a manter essa ordem, nessa lógica do capital de ter um braço que é o homem, né, sempre disponível, mas ele só está disponível porque tem alguém lá cumprindo outro papel que não é o dele. Está sendo oprimida, que está sendo ali inferiorizada o tempo todo para que possa manter essa ordem. E se ela sai para ser uma trabalhadora, ela tem que voltar em casa e dar as outras horas. Isso é quando surge, né, ainda mais firmemente, a tripla, quadrupla jornada de trabalho, né? E aí a mulher, ela se vira nos 30 para trabalhar fora, chegar em casa, ainda tem as atividades domésticas para realizar, né? O que é o trabalho doméstico, que ainda não é um trabalho que é reconhecido enquanto trabalho, mas a gente sabe o quanto que é difícil, né, realizar ele. E, enfim, é algo que é muito complicado. Claro, o homem, ele deveria, né, enquanto companheiro da mulher, compartilhar as atividades, né? Mas a gente está aí num sistema que, como a gente já colocou, traça desde a infância, né? Desde o período de criança, né? Quais são as atividades que um vai realizar, que a menina vai realizar, que o menino vai, isso, ensina os papéis, e consequentemente, desde criança, vai reproduzindo a chegar até a fase adulta. E aí vem o quanto que é decisivo a questão da gente, quando a gente tem a consciência de classe, né? Quando a gente começa a estudar, e veja como isso é difícil também chegar até nós. Sim. Porque a gente tem que ter acesso ao estudo, né? A gente tem que ler muito, a gente tem que ter uma propriedade de fala para poder você... E não só de fala, mas também de transformação, porque a gente é constituído de uma forma. Desde criança você é criada para assumir determinado papel. Quando você se torna... Quando você tem acesso ao estudo, enfim, a um estudo já mais, né? Como eu posso dizer... Acesso à universidade, enfim, a gente tem um conhecimento, né, da sociedade de classe, que a gente vê e sente, né, mais firmemente, sente na pele a questão da divisão, da opressão, e aí você vai começar a compreender e a sentir a necessidade de, não, peraí, alguma coisa está errada, né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque ficar parado também não dá para ficar. Quando a gente tem consciência de classe, a gente começa a reagir à opressão que a gente está sentindo. Tem consciência que nós somos explorados, né? Somos explorados quanto mulheres, porque estamos lá no nosso ambiente doméstico, né? Nessa lógica que a gente já comentou. E eu estava lembrando aqui que nós somos explorados também no aspecto do nosso próprio corpo, né? Sim. Somos uma mercadoria também, né? O nosso corpo, ele é sociedade... um padrão, é desenvolvido um padrão no qual a gente tem que seguir. E caso você fuja da regra, você ali também, você já é menosprezado, né? Você já é ali colocado à margem. E, claro, o padrão, o corpo que é padrão, ele é aquele corpo... que está dentro justamente dos caprichos da ordem do sistema, né? Sistema, né? Que é justamente aquele corpo que vai dar vai consequentemente ser mais valorizado. Porque, né, a pornografia, né, e os estereótipos em torno, sim, da mulher, né, que a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma coisa curiosa, que é essas ondas, né, de mulher frutas, né? Sim. Mulher melancia, mulher mamão, mulher melão, mulher, não sei, as frutas todas que existem. Mas, de fato, a mulher, ela também é mercadoria nesse aspecto. Super sexualizada. Você vai vender, por exemplo, um carro, né? Aí você, sim, bota uma mulher bonita, seminua, uma modelo, sim, ali para vender o carro, né? Então, uhum, a mulher, ela tá a todo momento na nossa sociedade também sendo usada como mercadoria. O seu corpo, né? Está, uhum, sempre em alvo de debate. Está, né, sempre alvo de debate e está sempre usado, né, nessa, sim, lógica também de mercado, né, para vender tudo. A mulher vende tudo, ela vende a si mesma e ela vende também qualquer produto. Você bota uma mulher e vende qualquer produto. Né? Aquela mulher, né, padrão. E quando você vai analisar isso também, a gente vai também coloca a questão de que, veja, não é só a questão de vender o carro, tá vendendo a mulher, tá ali criando também um padrão, se, né, você tiver aquele caso, aquele homem, tem até aquela mulher, sim, para aquele homem, é isso, para aquele homem, ele comece a, né, a desejar aquela mulher, e aí também coloca um caso, se torna um caminho para alcançar a mulher equiparada, isso, né? E consequentemente também coloca a mulher, né, no caso, eu já agora estou visualizando aqui numa situação de um casal que vai ali, que está ali visualizando essa imagem, né, da mulher seminua, bonitona, toda, né, a mulher fitness. Dos padrões da... Dos padrões, né, da sociedade burguesa. E aí, né, o homem chega, vê aquele carrão, que carrão, mas na verdade ele está elogiando a mulher, né, e a mulher ali, ela já começa também a entrar em conflito e também começa a criar aquilo que a gente chama de... Uma espécie de concorrência com aquela, sim, mulher. Sim, concorrência, e também torna a gente uma contra a outra. Que isso também é uma construção social, né? Que mulher não pode ser amiga de mulher, né? Competitividade, né? É competitividade. Mulher, isso não existe, né? Isso é socialmente construído, que a mulher não pode, que ela, se ela está num espaço, tem outra mulher, ela está, sim, em disputa com outra mulher, sim, quando, sim, de fato isso não existe, né? Sobre comerciais, vocês lembram de um que tinha em Maceió, que era de moto, que tinha uma mulher escrito "eu dou", aí embaixo tinha, parece que era a quantidade de vezes que dividiria a moto, sabe, os valores lá da moto, mas bem grande, e "eu dou" para chamar atenção. Um duplo sentido. Causou uma repercussão do nada na época. Faz uns anos, não, né? Assim, esse aí só foi mais descarado, mas é o que essa prática faz em geral. Que geralmente as mulheres, elas são utilizadas, né? Elas são utilizadas, como você já colocou, pelo sistema. E aí você vê a questão de que majoritariamente elas apresentam comerciais que são direcionadas para homens. Para homens. Moto, carro, cerveja. Porque cerveja né, para homem. Eu me lembro que tinha uma cerveja que era cerveja proibida por um malte forte. Essa aqui é para um homem alguma coisa. Cerveja por um malte que era uma espécie mais fraquinha, que era para a mulher, né? Porque a mulher, ela... Né? Não pode se dar embriagada, não, né? Pode dar, combina com o feminino, né? Com a imagem do feminino. E ela não aguenta beber muito. E ela não aguenta beber muito, né? Você ela é sexo frágil, afinal. Isso, a mulher que toma um apitu, nossa, é surpreendente, eu me deparei com uma situação dessa, né? O rapaz, quando ele me viu tomando pitu pura, limpa assim, sem fazer, né, alguma expressão de, que coisa horrível, aí ele disse que ficou impressionado, digo... Porque foge do padrão também, do que você quer, né? Por que que eu não posso tomar pitu, né? Enfim, é tudo algo que é bem... E é interessante essa questão do corpo feminino, né? Porque, assim... Nós somos alvo de muita discussão, nosso corpo. E eu estava lembrando, né? Acho isso muito emblemático, né? A gente teve agora recentemente a deposição da nossa presidente Dilma, né? Sim. E quando a gente olha, por exemplo, na história, né? Qual foi o momento da história que nossa sociedade foi debater o corpo de um presidente? Né? Nós tivemos apenas Collor, acho que um outro presidente na época dos generais, que tinha mais essa veia, digamos assim, atlética, né? Era mais, uhum, como a gente chamou de fitness. Mas, de fato, a gente tem Lula, FHC, Itamar Franco. São exceções, né? Uma história. É só exceção, é. Itamar Franco, ninguém, o presidente não tem esse histórico de ser esse atleta, né? Mas a primeira vez que o debate em torno de um presidente, né, do corpo do presidente entra em cena é quando ele é uma mulher, né? Sim, sim. Então, a partir de Dilma, se criou, inclusive, muitos memes, né? Dilma, sim, Dilma emagrecendo, Dilma na bicicleta, Dilma correndo, uhum, né? Então, o corpo feminino, ele está em debate, né? Parece que é permitido, né? Sim. É um corpo que é permitido falar, você expor, né? Você vê, e quando você vai colocar isso em relação ao homem, sim, e quando você vai colocar isso em relação ao homem, o homem que tem aquela barriga, né? Aquela barriguinha, ele é o homem que tem charme, né? A mulher que tem um pouquinho de barriga assim, nossa, é a gorda, né? É a mulher que, enfim, eu não quero, eu quero como amiga, mas não quero como companheira, porque, enfim, os meus amigos, eles vão achar o quê de mim? Né? E as cobranças da mulher, né? Sim, sim. Se a mulher é mãe, ela tem que ter, de alguma forma, conciliar a maternidade com a sensualidade, né? Sim, sim, sim. Né? O homem, como você diz, o homem passa por esse processo da paternidade, a gente sabe, mas não, a discussão não é essa em torno do corpo do homem, né? Sim, sim, sim. Mas da mulher, sim, né? É. Não tem, a gente vê que não tem esse destaque, né? Não tem quanto isso, tem, né, inflamável da mulher, né? Agora, esse padrão é o atual, né? Porque o padrão de exigência do corpo da mulher, ele me parece ser muito vinculado ao quão difícil é você atingi-lo se você não tiver condições financeiras. Porque sim, antigamente a mulher bonita era gorda, né? É. Por quê? Porque era difícil você se alimentar bem, você, né? Uhum. Aí hoje em dia, o que é mais difícil? Você manter um corpo atlético, né? Atlético. Padrão. Né? E aí, por quê? Porque hoje em dia é possível fazer isso via cirurgias, via, sim, dinheiro, de modo geral, mercado, né? E aí vem o mercado, né, por cima. E aí, né, eu vejo como uma forma também de diferenciar a mulher que é de elite, que é da, sim, né, a mulher burguesa das e a mulher da classe trabalhadora. Porque visualmente já se diferencia. E você, antigamente, a mulher trabalhadora era a mulher magra, né? Sim. Hoje não, né? Hoje já mudou esse padrão. Só pra se inverter. É, no caso, a mulher burguesa, ela tem tempo, né? Ela tem tempo pra ir pra academia, ela tem tempo, ela tem dinheiro pra comprar, né, toda uma mercadoria, né, feita pra ela, né, feita pra que ela atinja o objetivo dela, tem dinheiro pra pagar a cirurgia. A mulher proletária, a mulher trabalhadora, ela não vai ter dinheiro pra pagar uma cirurgia, pra pagar uma alimentação, que tenha, enfim, todas as necessidades que, enfim, não seria de necessidades, né? Que garanta corpo, ela, né, um corpo perfeito, né? Padrão, a nível, da sociedade burguesa. Por quê? Porque o dinheiro que ela pega, o mísero dinheiro que ela pega é pra sustentar os filhos, que às vezes é ela sozinha que assume a casa, né? É, pra, enfim, comprar um remédio, pra guardar aquele dinheiro pra alguma emergência, pra comprar uma roupa que às vezes até, enfim, a gente sabe que é difícil. Então, assim, a mulher da classe trabalhadora, ela não tem acesso, né, às mesmas condições que a mulher burguesa ela tem, né? É, aí a gente vê, assim, eles uma disparidade bem muito... esse potencial, né? Sim, sim, exploram muito. Né? O mercado, ele inflama justamente através disso, né? Colocando a mulher uma contra a outra, colocando o homem, né, acima da mulher, colocando os seres humanos, né, em condições de competitividade. Mais uma terceira onda sobre esse movimento feminista, eu acho que é agora, né? A gente, na verdade, sim, falou tá sobre vivenciando. Isso. Tá vivenciando que assim, ao meu ver, ela, como tudo que a gente vivencia, é difícil a gente falar, mas eu penso assim que o momento agora é de resgatar, por exemplo, o sentido dessa luta, né? Da mulher, né? Qual o sentido dessa luta histórica? E em torno muito dessa questão política e eu acho que sobretudo nesse momento, por exemplo, no mês de março, do 8 de março, né? Eu acho que o momento, acho que é inclusive um movimento internacional, né? De, sim, da mulher de resgatar a mulher trabalhadora, né? Que inclusive a primeira vez que foi dado o nome, né? O 8 de março, era justamente Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. É, e principalmente agora, né, com o acirramento da repressão, né, o ataque aos direitos aos direitos da classe trabalhadora, né. Eu acho que esse momento agora, né, essa onda do feminismo é uma onda que é no caso urgente, necessária à nossa organização, né, a nossa organização para reivindicar os nossos direitos, né, que estão sendo retirados, e também reivindicar ainda mais firmemente o nosso respeito, né, o respeito por nós sermos mulheres, por nós sermos um gênero que, enfim, eu costumo dizer, não que a gente seja maior do que um homem, mas assim, a gente tem uma colocação na sociedade, né, a gente tem uma atuação muito forte e é decisiva, né? A gente tem uma atuação muito forte enquanto mulher, né? Nós somos as provedoras, nós não somos só isso, né? Nós não só somos só as mulheres de lá, nós somos uma mulher trabalhadora, as mulheres dedicadas, nós somos mulheres que a gente sim pensa politicamente e a gente pode atuar enquanto política, né? Enquanto mulher. Tem algo política, a contribuir, né? Sim, a gente sempre tem algo a contribuir e a gente tem sim que ter voz e decisão, né, poder de decisão. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.